ONU 0 3398. ONU 0 3398. 889, observe o tráfego na final da ONU 0, mais boas da TAM. Após o tráfego está autorizado a alinhar e manter a ONU 0. Chené 6310, cópia. Prossiga na sua escuta. Autorizado, Recife, o nível é o 350, via Peruísque 58, a decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle é 120 decimal 8, acione 5005 no transponder. 2350 para Recife, na saída Puca Caju, Upper Whisky 58, com curva à esquerda. 5005 ao transponder e o controle 1208, Oceané 6310. Tá correto, Oceané 6310, chame pronto no portão 6. Chamaremos, obrigado. Todo Web 6747, portão 5, pushback. Só um instantinho, Web 6747, temos um Embraer da Azul, vai ingressar no pátio agora, o senhor será autorizado em seguida. Não, tô escutando. Tele Bravo, desça para 1.500 pés, o ajuste no 021. Cresce corredor Caixa Prego, Interlagos, Vera Cruz e corrijo. Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos e chame na rotatória. Boa noite, Total 9907, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1021 no ajuste de altímetro. Chegada Bonf para 4.000 pés, 1021. O TAM 3398, no follow aos 23, tá autorizado, via Alfa e mantenha antes da Juliette a posição. Alfa e mantenha antes da Juliette, tá 3398. Webjet 6747, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, vai chamar o táxi da linha 6747. E o Gol no 889, complete o alinhamento, já após tem a decolagem autorizada, da 10, vento é 1.60 graus, 1.09. Alinhado, autorizado, decolagem 10, Gol 1889. ONU 076, estabilizou a ILS. 076, autorizado final ILS, torre 1 no 8612, boa noite. 8612, obrigado, legal. Oi, boa noite, este é o Gol 076, estabilizou a ILS, recusei da 10. Gente, boa noite, Gol 076, ajuste ao 021, chame passando externo. Passando externo, 021. O Gol no 889, decolado aos 24, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa noite, 1889. Foi que tinha cortado quando o senhor falou a matrícula. É, identifique, chegada Mari, desça até os 050. Mari, 050, Tá 3398, observe o banco da Webjet à esquerda. Assim que o tráfego livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 8. Tá 3398. Após a aeronave da Webjet livrar, estão motorizados até o 08 da 3398. Boa noite, a China 6313. Aguarde um instante, cópia Guarulhos, 360 nível. Torre ao gol 1076 para a fronteira Serra, estabilizado, trem baixo checado, pouso aberto. Ok, gol 1076, tráfego avistado, está livre o pouso na 10. O vento é 1060 graus, 109. Executou na 10, 1060, 076. Oceané 6313, cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e Leda direto bridge para interceptar Pesulu no 6. O controle 120 decimal 8, acione 5023, o Oceané 6313. Olá então, autorizado 3, Guarulhos, decolada aberta com curva de saída da El, a porta foi iniciada no segundo dia da BH, pelo Jorge, a porta. Posto 1208, é o controle 5023. Correto, a China 6313 e chame pronto no portão 4. Chama aí. Puxa, vem aqui o acionamento, a China 6310, posição 6 dúzia. 6 dúzia, está autorizado. A China 6310, chame táxi. Autorizado a chamar. Saldor, 6747 da web, pronto para o táxi. 108 a bordo, 4 horas de 15 galeão. Copiado, o Web 6747, está livre o táxi em frente e ingresso na Índia, chame pronto para decolagem no ponto de espera, está 10, o ajuste está 021. Cliente ajustado, vai chamar quando pronto, Web 6747, vem aí. No solo aos 29, tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, eu vou chamar a Juliette, você escuta, 1076. Acione identificação. Chegada bom, desça para o nível de voo 060. Tá ok, ciente. Identifique para Recife, fica ciente que você já me chamou. O 6747 da web está autorizada a decolagem. Dá 10, o vento é 1060 graus, 109. Sim, está autorizada a decolagem. 6747. 010. O limite é magnético 101 de cima, tá 3305. 010, 101 de cima, 3305. Tá, 9907, desça para 2000 pés. O ajuste de altímetro no 021 está autorizado no final LS e aporte no localizador estabilizado. Copiar, se para 2000 pés. Ajustado no 021, reportará estabilizado na final, total 9907. E corrigindo, desça até 2500 pés, total 9907. 2500 é um tráfego em sentido contrário, mantendo os corredores a 1500 pés. Permitiu, senhor, 2500 pés, total. O TAM 3305 desce para 3000 pés, o ajuste é no 021. 3001, 021, TAM 3305. 6310, está controlando 6330, TAM 147, alterna na salva. Copiado, o chinelo 6310, está livre o táxi pelo pátio Índia, chame no ponto de espera da 10, pronto para decolagem, o ajuste é no 021. 021, táxi tira no ponto de espera da 10. 305, reduza para 2109. 76. Observe o Airbus da Ocean Air, taxiando a sua esquerda pelo pátio principal, dê passagem ao tráfego e após prossiga para o gate 02, voo no 076. 7, vai entender passagem ao Ocean Air e prossegue para o 02, voo no 076. Salvador, 1889. 9, chama o centro Recife, frequência 125.1. 251, boa noite. Boa noite, bom. Jet 6747, decolado aos 33, chame o controle em 120.8, boa viagem. Prato, boa noite. TAM 3305, para interceptar o localizador, direita para o 060, reduz para 1709. 060, 1709, 3305. Oh, boa noite, Web 67. 47 para os 1.800 pés, Dael. Boa noite, Objeto 6747, contato radar, tudo mantém 360, na proa de Dael. 0040, proa de Dael, Web 6747. Para aguarde um instante cópia para Juazeiro do Norte. Total 9907, curve à esquerda e voe na proa 150 até interceptar o localizador. Copiado, senhor, na proa 150 até interceptar o lock, total 9907. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 021. 2000 no 021, não, tá. 305, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Reporte e fui, aliás. Web 6747, tá sacando um pequeno desvio à esquerda aqui para evitar formações. Web 6747. 9907, chame a torre, 118, decimal 62, autorizado sinal de 1862, Igrante, boa noite. Tá 3305 Salvador? Escuta. Tá 2000 pés, a gente no 021, autorizado sinal LS. Reporte ILS completo. Reportaremos autorizado da 3305. O Vitor Charlie Bravo na rotatória vai chamar a torre em 118612, informa que provavelmente irá efetuar um 360 para sequenciamento com os tráfegos de instrumentos da pista 10, ok? Ah, tá certo. Essa é uma coisa que eu tenho. Afirmativo, 118612 é bom ponto. Obrigado. Ciclo 972 vai atingir 4000. Desce para 3000 pés e reduz para 210 nós, 1021 ajuste. Ciclo 3021, ciclo 972. Apenas, eu li repouso 110, total 9907. O Oxené 6310, decolado aos 37, chame o controle em 120.8, boa viagem. 208, boa. Então, Salvador, para falar para Vitor Charlie Bravo? Vitor Charlie Bravo, prossiga. Na rota para agora, já não para pouco. E temos 3 aeronaves na final ILS, mantenha-se na rotatória, aguardando para prosseguir para a final da 17, o Vitor Charlie Bravo. Na rota para agora, Vitor Charlie Bravo. 972, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 pés, reportado. 76747, Recife, frequência 1251, boa noite. 1251, boa noite, obrigado. Ok, o 2224, a previsão para o pushback é em 5 minutos, ok? Passarei do 2224, só mais um instante a cópia, ok? Salvador 3305, sinal 10, baixado e travado. Ok, então 3305, aguarde a pista livre, ajuste ao 021, informa o tráfego a um caravan no setor norte do campo, mantendo, 500, mantendo 1500 pés em espera, não vai interferir no seu pouso. 3305, aguardando a autorização para o pouso. Total 9907 no solo aos 40. Tem o táxi autorizado para o pátio 3 via Alfa e Kilo. Total. Autorizado táxi para o pátio 3. Total 9907. Alexandre Táxi. Eu tá 3305, livre o pouso na 10, vem até 150 graus, 149. Pouso autorizado para 3305. Vista até 4 mil pés, o ajuste é altímetro 190, 21. Aman, 4000, 0, 21, 224. Zulu 19, até Bangu, após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O controle 120 decimal 8, o transponder é o 5025. Afirmativa, Zulu 19 até Bangu e após prossegue conforme o plano, está correto o cotejamento e está autorizado o pushback e acionamento na remota 14 e chame táxi, passarei 2224. Oi, eu vi o 5935, Zulu 19 até Bangu, passou estéreo, baixar travado. Ok, Rio 5972, aguarde pista 10 livre, o ajuste é 021, informa o Caravan no setor norte do campo, batendo 1500 pés, não vai interferir no pulo, aguarde a autorização, o Rio 5972. Vitor Charlie Bravo, intercepte a final da 17. Intercepte a final da 17. Então, 3305, no solo aos 4-2. Calibre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa. O 5972, pouso autorizado, na 10, vem até 10 graus, 159. E pouso, o Rio 5972. A 63, 116, 116, bora, senhoras, ao Galeão. Ciente, o Oxiné 6313, tá livre o táxi. À direita, chame no ponto de espera da 10, o ajuste é 021. Chamar no ponto de espera também, né? Papá, meu avião da Charlie Bravo, você está final, tá com 6? Gente, o Vitor Charlie Bravo já trafegou já avistado, o ajuste é 1021, está autorizado o pouso na 17, o vento é 130 graus, 159. Vitor Charlie Bravo. Autorizado o pouso no 7, o papai da Vitor Charlie Bravo. Pelo Salvador? 12685, obrigado, senhor. Boa noite. 3050, o passarelo 2224. Tá livre o táxi pelo pátio Índia. Chame no ponto de espera da 10, quando pronto. Passarelo 2224. Então, 3305, mantenha a posição antes da Juliette. Fique atento a um Embraer 145 da Passaredo, está taxiando pelo pátio principal. Após o mesmo, está autorizado para seguir para o portal 612, o TAM 3305. Na Alfa, do Alfa Bravo, Bosch. O 6313, alinhar e mantenha no zero. 5972, no solo aos 4-5, autorizado táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo. Alfa Kilo, no Parque 3, Rio Federal 72. Noite, identifique, chegada Mari, desça até o nível de voo 050. 050, pode o Baitapa da presente? Mantenha a estrada, Mari. Chené 6224, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 3000 autorizado LS, reporte estabilizado, 6224. Mantenha as restrições da carta, 6224, temos tráfegos visuais nos corredores. 47, está autorizado o táxi, vai para o pátio 4, é isso? Autorizado até a bata, o Vitor Charlie Bravo. Fique atento à chuva, é de moderada a forte, está livre a decolagem da 10, vento é 10 graus, 19 nós. Eu passarei do 2224, autorizado alinhar e manter a 10. Porque como é que você pensa na informa chuva forte sobre o campo. Sim, 3178 informa chuva forte sobre o campo. Sim, para Salvador? Trip 55 no 5, identifique. Controle 208, CNM 313. Controle Salvador, boa noite, o CNM 313. Meia 313, contato radar, tudo mantém o nível 360, da Elda presente. 360, da Elda presente, 6303. 55 no 5, contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância. Mantém o 140 na proa de Bonf. As condições agora é o teto de 800 pés com 4 mil de visibilidade, com chuva forte sobre o campo. 3 anos na proa de Sonde, mantendo o 4 zero, a favorecida, 28 de Sonde.